A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. This is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. The rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop. Boa noite, caros ouvintes e caros locutores, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sala de Discussão. Hoje vamos dar continuidade ao tema do programa anterior, em que falámos sobre a nova geração e as nossas opiniões sobre a educação nessa geração. Por isso, acham que a indecisão ou falta de ambição a nível de educação superior será um problema no futuro? Eu penso que, vou dar o exemplo da minha turma, nós temos várias perspectivas, penso eu. Por exemplo, conheço pessoas, e mais no meu círculo de amigas, que querem seguir o ensino superior e sabem mais ou menos aquilo que querem fazer da sua vida, que curso é que querem seguir. No entanto, existem outras pessoas que, mesmo não querendo seguir o ensino superior, que são muito poucos, penso que são três alunos que não querem seguir o ensino superior, têm uma ideia daquilo que querem fazer na vida e já têm tudo muito bem planeado. E pronto, é a decisão deles, mas sim, acho que esta questão de haver uma grande indecisão, uma grande incerteza naquilo que se quer fazer, estando, por exemplo, no 12º ano e não saber aquilo que se quer seguir na universidade ou não seguir, ou seja, o que é que se vai fazer para o resto da vida, sendo que não quer tirar nenhuma licenciatura, nem nenhum curso, eu acho que acaba por prejudicar muito mais o indivíduo, porque as pessoas precisam de alguma forma de ganhar a sua vida, não é? Ganhar dinheiro para se conseguirem sustentar e às suas famílias. Sim. Acaba por destabilizar um bocado a sociedade, consigo perceber o porquê. Uhum. Porque, como a expressão diz, a união faz a força, e se não tivermos pessoas no mercado a trabalhar, então o país vai à falência. Então achas que seja grande problema, é? Achas que as pessoas estão razoavelmente com uma decisão, não é? Tem uma decisão. É assim, das pessoas que eu conheço, das pessoas que fazem parte do meu dia-a-dia, não vejo assim uma grande indecisão, uhum, por parte delas, mas acredito que se olhasse para outros horizontes, talvez me surpreendesse mais com os resultados. Eu acho que também parte dessa indecisão advém do facto de nós não termos assim tanta informação sobre os cursos do ensino superior. Acho que devia haver uma... Mesmo o próprio Ministério da Educação devia criar, não diria formações, mas algo que nos desse mais conteúdo sobre aquilo que é o ensino, sobre o que é o ensino superior e os cursos que temos à nossa disposição, porque eu acho que muita gente não conhece a maioria dos cursos que há em Portugal e nas universidades portuguesas, e essa indecisão também pode surgir um pouco por aí, porque essas pessoas não conhecem, não têm assim grande familiaridade com os cursos que existem, também não se podem não se podem decidir sobre aquilo que querem fazer. Eu acho que, por exemplo, ok que nas escolas há aquelas instituições que vão lá, só que a experiência, pelo menos aqui na escola em Oliveira, é que as instituições que cá vêm são sempre mais viradas para cursos de ciências, por exemplo. Qualquer universidade que ali esteja, por exemplo, a Universidade de Aveiro, está tudo relacionado com o curso de ciências e não tanto com o curso de humanidades, e não há tanta variedade, pelo menos da experiência que tenho. Não sei se é assim sempre e se foi assim todos os anos, mas essa é a experiência que tenho, e acho que seria importante alargar os horizontes e alargar os cursos que estão a ser apresentados, né, quando essas, acho que se chamam feiras, quando essas feiras se realizam nas escolas. E portanto, eu acho que tem de se dar a conhecer os cursos do ensino superior aos alunos, porque alguns também não querem perceber muito sobre isso. Há gente que pesquisa muito sobre isso e portanto têm já uma decisão assim bastante convicta, mas há gente que se calhar não se importa tanto e está à espera de um momento, e se calhar acho que devíamos, ao longo do nosso secundário, ir pesquisando, irmos nos informando sobre o que podemos fazer e o que é que realmente gostamos. Se bem que também não é mal nenhum, acho que chegarmos à universidade, entrarmos num curso e percebermos que aquilo não é a nossa vibe, digamos assim, e mudarmos de curso, acho. Claro, e também não precisamos todos de ir para a universidade, porque há muitas outras profissões que não exigem cursos profissionais, cursos superiores, e que são tão dignas como as que têm cursos superiores e são necessárias na nossa sociedade. Por acaso isso é uma boa iniciativa que tem acontecido. E bem remunerada, certo? Isso é uma boa iniciativa que tem acontecido, que é os cursos profissionais. As pessoas... Acho que é uma forma das pessoas não se sentirem tão pressionadas para ir para a universidade. Principalmente claro, pessoas que não querem ir. Nesta sociedade, não precisam de ir. És um bocado excluído se não fores para a universidade, e acho um bocado mau, porque... Há uma licenciatura, é sempre uma porta para um trabalho mais avançado. É impossível tu ser, investigador, claro, ou qualquer tipo de trabalho. Nem toda a gente quer ter esse... Certo. E acho que são os trabalhos que não exigem licenciaturas são necessários na nossa sociedade. Sim. Acho que a sociedade só funciona com todos esses trabalhos a funcionar. Pois, mas voltando aqui à educação, eu se calhar sinto que algumas pessoas que não estão bem decididas simplesmente vão com a maré. Eu não sei se vocês percebem. É que, não sei se entendem também o mesmo nas vossas turmas e no nosso ano. E na nossa geração em geral, é que se calhar já há algumas áreas que são o que é considerado normal. Não sei, por exemplo, em científicos o normal é para engenharia. Não sei o que é um... Sim, não tem. E em humanidades eu diria direito. É. Quero contar uma história, porque no início do 10º ano, quando eu entrei na turma onde estou neste momento, a turma de humanidades, eu lembro-me dos professores nos perguntarem aquilo que nós queríamos seguir no ensino superior, e metade da turma disse direito. É verdade. Metade. Não tendo bem noção das médias que tinham de alcançar para conseguir. E acho que, pronto, imagina, tens uma média muito alta, vão-te logo perguntar, então vais para medicina, então vais para direito. Sim, ou seja, pois, são uma coisa. Parece que o facto de nós termos uma média muito alta nos obriga a irmos para um curso que tenha uma média tão alta quanto a nossa. Então acho que... Sim, é verdade. Também é uma pressão da sociedade, porque eu acho que há casos lá na escola que pessoas tinham médias muito altas e depois o curso que escolheram se calhar não era assim. Claro. E acho que está tudo bem, porque as pessoas não têm de seguir o que a sociedade acha que elas têm de seguir. Obviamente, obviamente. Concordo plenamente. Mas sim, acho que por acaso o exemplo da Beatriz foi muito bom. Das pessoas que se calhar em vez de decidirem por si, de gastarem tempo e procurarem, pesquisarem e tentarem ver o que é que podem, o que é que é mais interessante, se calhar às vezes jogam com maré. Acho que isso também podia ser ajudado na escola mais. Acho que nós temos uma psicóloga que ajuda com isso, mas se houvesse mais atividades que fossem mais específicas, não sei. Vou dar um exemplo. Nós agora no 12º, se calhar vamos fazer uma viagem a Toulouse, que vamos ver uma fábrica da Airbus, pronto. Isso obviamente puxa mais para os lados da engenharia, e eu acho que isso é uma coisa boa, que é para ver se as pessoas realmente têm interesse naquilo. E isso poderia acontecer com muito mais, com outras coisas mais simples, claro, não é preciso ir para a França para decidir o que é que nós queremos, mas se calhar workshops ou formas práticas de as pessoas experimentarem as coisas, sei lá, medicina parece muito fácil de as pessoas experimentarem, biomedicina, biologia, pesquisa à volta disso, engenharia, mecânica, acho que isso é tudo coisas que são muito fáceis de experimentarem e ajudarem as pessoas a decidirem bem o que é que querem. Sim, eu por exemplo acho que a questão da psicóloga não é suficiente, e acho que as universidades também não fazem um trabalho que seja considerado suficiente, até porque com a questão da psicóloga ela supostamente ajuda-nos a escolher não o curso que vamos seguir no ensino superior, mas sim a área do ensino secundário, e às vezes é uma estatística que eles fazem através de quizzes, vamos assim, não é quizzes, é através de questionários, e os resultados nem sempre são fidedignos. Eu, por exemplo, se me regisse por aquele questionário que fiz no início do 9º ano, teria estado em científicos neste momento, porque tudo apontava para eu estar em científicos e não era de facto aquilo que eu queria. Portanto, acho que não é assim um suporte muito fidedigno. De acordo com as feiras das universidades, eu acho que também não fazem um trabalho suficiente no que toca a informar os alunos acerca do ensino superior. Informam acerca das universidades e, por exemplo, em Aveiro têm de ter noção que as provas de ingresso estão mais viradas para ciências do que para humanidades ou economia, por exemplo, mas eu acho que não fazem um trabalho suficiente a demonstrar aos alunos aquilo que é realmente um curso em específico. Eu acho que deviam cá vir alunos, por exemplo, ou profissionais que ensinam, por exemplo, psicologia, que ensinam direito, que ensinam medicina, o que quer que seja, e virem falar um bocado daquilo que nos espera se de facto seguirmos esse curso no ensino superior. Acho que isso seria muito, muito melhor e mais benéfico para os alunos. Isso parece uma boa forma de ajudar as pessoas a decidir. Então, se calhar, o que nós estamos a chegar aqui à conclusão é que isto é um problema mais sistémico do que das pessoas em si, do que da geração em si. Então, bom, se calhar podemos concordar que, não é? Esta geração, se calhar, não é um problema, não é culpa dela estar assim tão indecisa. Se calhar era preciso haver mais incentivos. É isso? Sim, de certa forma. E não é de certa forma, porque há pessoas que também não pouco se interessam em descobrir mais, mas há outras que se calhar... se interessam e se calhar não têm tanta informação disponível na internet, por exemplo. E acho que deviam criar algum sistema que nos desse essas informações. Ou algum, não diria um grupo com alunos que frequentam o ensino superior e alunos pré-universitários, acho que seria importante. Por exemplo, eu e mais umas amigas minhas tomámos a iniciativa de falar com a presidente da Associação de Estudantes da nossa escola para, no dia do aluno, X pessoas das diferentes áreas do ensino secundário poderem falar com os mais novos, ou seja, do 9º ano, inícios do 10º, e contar-lhes a experiência do curso onde estão, onde estamos, no caso, dar-lhes dicas, a dizer o que é que esperam que vá acontecer, o que é que podem esperar, o que é que os vai desiludir, provavelmente. E acho que devia acontecer isso para os alunos do ensino secundário, ou seja, virem pessoas do ensino superior falarem connosco para nos ajudarem a decidir. Depois vos ouvi falar, eu acho que vocês focaram aí um aspecto extremamente importante. Eu vou falar como professora, portanto, numa perspectiva diferente da vossa, mas no ano passado eu fui com os meus alunos do 12º, que eram alunos de Economia, fui com a professora de Filosofia ao dia aberto da Universidade de Economia. E devo dizer-vos que a maior parte dos alunos de Economia fizeram a decisão do curso que queriam escolher nesse dia. E porquê? Porque na universidade foram os alunos que apresentaram, portanto, os alunos que frequentam a universidade, foram os alunos que apresentaram os cursos, que apresentaram o currículo, as disciplinas, falaram nas saídas que os cursos tinham e, portanto, os alunos tiveram contacto direto com a realidade, ou seja, das disciplinas que iriam ter no curso, dos temas que iriam tratar, das experiências que os alunos estavam a viver. E vocês falaram aí na mudança de curso de estarem um bocadinho indecisos. Houve alunos, eu lembro perfeitamente de um aluno que deu o seu testemunho, que tinha entrado para o técnico, mas achou para uma engenharia, Sebastião, se não me engano, para uma engenharia qualquer, entrou para o técnico e chegou à conclusão no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, chegou à conclusão que não era aquilo que ele queria para a vida dele. E, portanto, veio para a Economia. Se nós formos a ver, uma área bastante distinta. Pronto, engenharia para a economia é uma área bastante distinta. Porque ele achou que realmente o currículo não tinha nada a ver. A verdade é que naquele dia, os alunos, depois de terem o contacto com a realidade, eles vieram cá para fora com uma perspectiva completamente diferente daquilo que queriam seguir. Porque vocês disseram que achavam que não era um problema chegarem ao 12º e os alunos estarem tão indecisos. Eu não sei se concordo bem convosco, porque eu acho que vocês ainda são muito novos para realmente terem uma ideia definitiva daquilo que querem, até porque, como vocês referiram, os alunos podem escolher um curso e depois chegar lá à universidade e não gostarem do curso que estão a frequentar, porque não era aquilo que queriam, porque não se identificam, mas já deviam ter uma ideia um bocadinho mais definida. E a maior parte dos nossos alunos, e eu agora falo como professor, obviamente, não é? Portanto, estou noutro lugar bastante diferente do vosso. Eu acho que a maior parte dos nossos alunos chega ao 12º ano e não sabe mesmo o que é que quer seguir. E não estamos a falar de área, estamos a falar que não sabem o que é que querem seguir. E eu isso acho grave. Acho grave chegar a essa altura e acho grave, pronto. Vou levar essa nota para a escola e falar com alguém, pois não sei se com a Associação de Estudantes, mas para vocês, em vez de as pessoas virem à escola, eu acho que é mais útil para vocês irem à universidade. Só que para irem à universidade também tem que ter alguém que vos receba na universidade e que tenha e que vos explique o que se passa dentro da universidade, que vos explique o currículo dos cursos, as disciplinas, as várias vertentes que vocês têm como saídas profissionais, porque eu acho que isso também é importante. Não é só, mas também é importante, não é? E portanto, acho que foi uma boa dica que vocês aqui deram. Então pronto, este foi o último programa deste ano e o último programa deste período. Para o próximo período teremos mais tópicos de debate, provavelmente alguns convidados especiais para os debates. E muito obrigado por terem ouvido este programa, este novo programa, este ano letivo. E desejo a toda a gente que ouviu um bom Natal e um bom ano. Shoulders. I feel like I'm losing my focus. I feel like I'm losing my patience. I feel like my thoughts in the basement. I feel like you're miseducated. Feel like I don't wanna be bothered. I feel like you may be the problem. I feel like it ain't no tomorrow. Fuck the world. The world is ending. I'm done pretending. And fuck you if you get offended. I feel like friends been overrated. I feel like the family been faking. I feel like the feelings are changing. Feel like my daughter compromised and jaded. Feel like you wanna screw and that's how I made it. Feel like I ain't feeling you all. Feel like removing myself. No feelings involved. I feel for you. I've been in the field for you, it's real for you, right? Shit, I feel like ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. ain't nobody praying. I feel niggas been out of pocket. I feel niggas tapping their pockets. I feel like debating on who the greatest can stop it. I am legend. I feel like all of y'all is peasants. I feel like all of y'all is desperate. I feel like all it takes is a second to feel like Mike Jordan. Whenever holding a real mic, I ain't feeling your presence. Feel like I'ma learn you a lesson. Feel like only me and the music though. I feel like your feeling ain't mutual. I feel like the enemy you should know. Feel like the feeling of no hope. The feeling of bad dope. A quarter house manipulated from soap. The feeling of false freedom. A false freedom. The poison to fill them up in the prison. I feel like it's just me, look. I feel like I can't breathe, look. I feel like I can't sleep, look. I feel heartless, often, off this. Feeling the falling, I'm falling apart with darkest hours lost in. Feeling the void of being employed with balling. Streets is talking, filling the blanks with coffins. Fill up the banks with dollars. Fill up the graves with fathers. Fill up the babies with bullshit. Internet blogs and pulpit. Filling with gossip. I feel like there's gotta be the feeling where Pac was. The feeling of an apocalypse happening, but nothing is awkward. The feeling won't prosper. The feeling is toxic. I feel like I'm boxing demons, monsters, false prophets. Scheming sponsors, industry promises. Niggas, bitches, honkies, crackers, Compton. Church, religion, token, blacks in bondage. Lawsuit visits, subpoena served in concert. Fuck your feelings, I mean this for imposters. I can feel it, the phoenix, sure to watch us. I can feel it, the dream is more than process. I can build a regime that forms a likeness. I can feel it, the scream that haunts our logic. I feel like say some, I feel like take some. I feel like skating on, I feel like waiting for. Maybe it's too late for him. I feel like the whole world want me to pray for him. But who the fuck praying for me? Ain't nobody praying for me. Who praying for me? Ain't nobody praying. E acabámos de ouvir Feel, uma música de Kendrick Lamar. Antes de começarmos a falar sobre as músicas que vamos apresentar a seguir e até desta que acabámos de ouvir, vou agradecer ao Sebastião mais uma vez por estar aqui comigo. Obrigado. E também por me ter deixado escolher as músicas. Estávamos aqui numa discussão, sim, uma discussão sim. complicada, mas chegamos a um negócio. Vá, chegamos. Já vou falarmos disso, não é? Pronto, Kendrick Lamar, não é? Acho o meu artista favorito. Não sei se é o teu, Sebastião, não faço a mínima ideia. Ah, não, o meu artista preferido. Mas, obviamente, acho que quem não acha que ele é o melhor artista de rap atual. Ou é iludido ou é ignorante. Não, mas é verdade. A nível de rap puro, não há ninguém. Ou é iludido ou é hoje em dia não há ninguém. Eu consigo concordar com isso. Porque, pronto, pá, o Kanye West em produção, ou o Kanye West era em produção, não é? Vamos ver o que é que sai. Vamos ver o que é que sai daqui. Mas esta semana, com jeitinho. Ah. Pronto, trazemos aqui o álbum Damn, do Kendrick Lamar. Foi um dos álbuns. Pronto, qualquer álbum que ele lança é super bem sucedido, mas este foi especial, até porque se calhar eu tenho uma, eu acho que sim, eu acho que este álbum ajudou a tornar se calhar o rap mais para as massas, eu diria, porque eu acho que muita gente começou a conhecer pelo menos sim, o Kendrick, mas, com este álbum, mas isso também é um contraponto para isso, é que ele fez um álbum vá muito denso. Pop, brand safe, ah, porque se nós compararmos, nós temos de lembrar-nos que este álbum veio depois de To Pimp a Butterfly, pois. Que é uma obra de arte. Se alguém nunca ouviu, é uma obra de arte. Andamos, um dia deixamos falar dele. A plena. Quando um tivermos um programa mais sim, curto. Sim, é um álbum demasiado bom para nós estarmos aqui a falar sem preparação. Mas sim, de novo, veio de, Damn veio depois de uma obra de arte que foi o... E mas é uma não acho que seja necessariamente mau, é quase como não. se fosse um gesto de marketing. Não, não é não, não de marketing, mas é para abranger, se calhar. Sim, mas não podemos, temos de perceber o contexto disto. E é importante dizer que isto não é ele. Sim, de alguma mas forma não é. É ele, mas a música de alguma forma é um bocado vazia, porque se nós compararmos de novo a To Pimp a Butterfly, que é, um álbum extremamente profundo, que fala de vários tópicos muito aprofundados, muito complicados, a nível social, a nível político. E depois vamos para Damn, até parece um sim, bocado fora de caráter, não é? Este é mais. Em termos de pá, é pop. É a melhor forma de escrever, é pop. O conteúdo do que ele realmente está a dizer, as lyrics, não são tão, tão trabalhadas. Sim, são mais introspectivas de uma forma muito pessoal, mas que até fica sem interesse para algum ponto. Sim, sim. Não é? Bem, acabamos de ouvir Phil. Como já dissemos, foi a música que ouvimos há pouco. Uhum. Que é... foi a quinta. É a quinta do álbum. Eu acho que o Sebastião pode, pode dar mais ou menos a sua opinião. Ah, sim, é uma música bastante chill. Acho que underrated. Não sei se, se... Eu não acho que ela é assim tão famosa, portanto, pois sim, não, acho que dá. Mas, acho que mas tem uma vibe muito boa, porque das músicas que ele tem neste álbum, é, parece que é uma música muito pessoal. Com os lyrics dá, dá uma frustração. Sim. Ele transmite a sua frustração e isso é bastante interessante. Uhum. Isso é aquela repetição de I feel, I feel. Sim. Que mostra, pronto, mostra o desespero dele. Uhum. A seguir a Phil, vamos ter Loyalty. Decidimos trazer aqui Loyalty. É verdade que a música não. Sem consenso, quero foi, deixar claro. Foi aqui uma discussão complicada, mas. Sim. Eu decidi, pronto, o Sebastião não concordou, mas eu decidi que era importante trazermos esta música porque, primeiro, tem uma feat com a Rihanna, o que é bastante interessante. É, é uma coisa, o Kendrick Lamar, tipo, totalmente rap e depois a Rihanna. A feature da Rihanna numa música de pop não é em Loyalty. Ah, não, não. É Infamous, mas pronto. Kanye West. Temos aqui a Rihanna, depois temos aqui uma sample do Bruno Mars. Ou seja, ele é interessante como foi feita e como ele foi pegar em dois artistas. Sim, super. É interessante. Pop. A música é interessante, mas de novo, que é super animada. Pop, não tem assim tanta mas é profundidade. Animada, é animada. Epá, isto é música de transmite Drake, alegria. Isto é música de Drake. Por acaso, isto é muito Drake. Isto é mas, música mas Drake. Transmite alegria. E eu acho que foi mais por isso que eu escolhi. É super animada e as pessoas têm aquele bocadito. Eu tive de rap. Pronto, tem aqui umas features. Tem uma feature interessante e uma sample. Em terceiro lugar, temos Pride. Uhum. Temos Pride. Que vem logo depois, estas três músicas vêm seguidas no álbum, por acaso. Exato. Como é, como mero é que, acaso. Como é que nós. O que é que há para dizer de Pride? É fantástico. Sim. Também é muito conhecido. Ou pelo menos o início popularizou-se no TikTok. Mas Pride é excelente. Yeah, não sei se devias falar, mas o flow. Muito, muito interessante no começo, principalmente. Que é um, assim, parece quase fora do normal. Parece realmente paranormal. Realmente. Sim, sim. Como se fosse ele. Aquilo dá um aspecto de tristeza, mas parece que não. Eu não sei bem explicar. Eu quando ouço a música, eu sinto uma tristeza, mas ao mesmo tempo parece sim, que não. Não sei sim, bem explicar. De novo, pelo tom dele, é um tom muito molengo, muito calmo. É. Não é? Eu acho que, se calhar estou aqui a viajar muito, mas eu quando ouço dá-me uma tristeza apocalíptica, no sentido em que é uma mistura de tristeza, melancolia e tipo, algo sem esperança, porque nós ouvimos aquilo e sentimos uma... É quase como se estivéssemos a viver num apocalipse e não soubéssemos bem o que fazer, estamos na melancolia de não, pronto, o mundo não ter nada para fazer, transmite-me essa ideia e isso é estranho, não sei se será... Será o objetivo? Bem, a música trata do orgulho, obviamente, pelo nome. Sim. Pride é orgulho. E também é muito religiosa, não é? A música é bastante religiosa. Eu acho que a experiência de ouvir esta música pela primeira vez, eu não me recordo, mas deve ser algo fora do normal. Deve ser mesmo algo excepcional. E por último, Duckworth, não é? Claro. Outra música que eu não concordei muito, porque... Epá. Não vou dizer que é má. Não é má de todo. E na minha opinião, é a minha favorita do álbum. Pronto, não é má, mas eu não. É a última já agora. Eu tive que mandar. Mas não parece. Não vejo interesse. É uma boa música para acabar um álbum, mas não tem valor de repetição. Estás sentar a ver? Aqui a levantar discussões. Sebastião, eu acho que ele ainda não conseguiu ouvir esta música com ouvidos de quem ouve. Pronto. E se ele ouvisse isto com ouvidos de quem ouve. Se ele ouvir. Conta uma história. E é absurdo. Eu não sei explicar. Esta música é a minha favorita do álbum. Eu não sei o que dizer. Para além disso, o Sebastião devia ouvir isto com ouvidos de quem ouve. A música tem conta uma história. A história de uma forma excepcional. Uma história bem inventada, não é? Não é história de mundo. É que está sempre num flow constante. E nesse flow, eu sim. Pronto, ele está. Ele conta no fundo a história de duas almas que. Ele. Eu não sei bem a história, diz. Mas são duas almas que depois acabam por se encontrar no final das vidas. E é uma história muito bonita que nós acompanhamos desde o início da música. juntamente, pronto, com o flow, eu acho, apesar de não ter aquelas coisas de refrão, tipo, ser se calhar uma música mais para apreciar do que para ouvir quando estás a fazer alguma coisa que te vá transmitir alegria, que te vá dar energia no começo do dia, mas é uma música que é muito interessante sentar-te na calma, ouvir e apreciar e entender o que ele diz. Eu acho que é isto que nós trazemos do álbum Demo. Pronto, eu não, só ouvi a música quando ouvi o álbum. Não tenho nada a dizer sobre a música. Enfim, é isso mesmo. Último programa de música deste período de vida deste ano. Feliz Natal. Feliz Natal. E feliz ano. Feliz ano novo. Espero que tenham gostado deste ano. Até uma próxima. No próximo ano teremos mais música, mais álbuns. Espero novos álbuns que tenham acabado de sair, não é? Se calhar trazemos fresquinhos do forno. Se calhar trazemos aí um West. Um Kanye West com jeitinho, ó. Vamos ver. Não tenho grandes esperanças. Dia 15, 15 de 12, amigos. 15 de 12 sai. E ver se arranjamos alguns convidados interessantes para falar connosco. Sim, não é? sim. Obrigado e. Obrigado. Fiquem com Loyalty. I said I'm deep and I'm fired up. All I want tonight is just get higher. Yeah, you look so good, it's to die for. Ooh, that pussy good, it's to die for. It's a secret society. All we ask is trust. All we got is love. Loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. Kung Fu Kenny Nim. My resume is real enough for 2 millenniums. A better way to make a way, start defending them. I meditate and moderate all of my wins again. I'm hanging on the fence again, I'm always on your mind. I put my lyric and my lifeline on the line. And ain't no limit when I might shine, might grind. You rolling with it at the right time, right now. Only for the dollar sign. Bad girl, ripping now. Swear, leaving now. On your pulse, I can see the end. Gas on a bitch like it's premium. Hard ass on a bitch, y'all in the fast. I ain't been a bad bitch, but before any cash came, I'm established. And a carrot, so my name, I'm an Atlas. I'm a natural, I'm a rat. I'm a savage, I'm an asshole, I'm a king. Shimmy out, shimmy out, shimmy out, rah. You can tell your nigga he can meet me outside. Yeah. You can babysit him when I leave him outside. Ain't no other love like the one I know. I done been down so long, lost hope. I done came down so hard, I slow. I done sleep forever, all a real nigga won't. I said I'm geek. And I'm fired up. All I want tonight is just get higher. All I want is loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. 10-4, no switching sides. Feel something wrong. You acting shifty, you don't vibe with me no more. I need loyalty, loyalty, loyalty. Tell me who you're loyal to. Is it money, is it fame, is it weed, is it drink? Is it coming down with the loud pipes in the rain? Big chillin' only for the power in your name. Tell me who you're loyal to. Is it love for the streets when the lights get dark? Is it unconditional when the robbery don't start? Tell me when your loyalty is coming from the heart. Tell me who you're loyal to. Do it start with your woman or your man? Do it end with your family and friends? Or your loyalty itself in defense? I said, tell me who you're loyal to. Is it anybody that you would lie for? Anybody you would slide for? Anybody you would die for? That's what it counts for. I said I'm geek and I'm fired up. All I want tonight is just get higher. All I want is loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. 10-4, no switching sides. Feel something wrong. You acting shifty, you don't vibe with me no more. I need loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. It's so hard to be humble. E agora passamos às nossas rubricas habituais. Na última lição sobre o piano, hoje a Ana Ribeiro vai falar-nos sobre a utilização dos pedais esquerdo e central. Continuando com o tema anterior, o pedal esquerdo é dominado uma corda. Despiando de cauda, ele desvia muito ligeiramente a posição dos martelos. Isto faz com que uma nota que habitualmente é executada quando o martelo atinge em simultâneo três cordas soa mais suavemente, pois o martelo atinge somente duas. Nos primeiros pianos, o desvio permitiu que apenas uma corda fosse percutida. Nos pianos verticais, o pedal esquerdo consegue obter um efeito semelhante ao deslocar os martelos para uma posição de descanso mais próxima das cordas. O pedal central, abreviando aqui o texto, serve quase como um abafador. E é isso o que ele faz. Ao clicar no pedal central, um pano coloca-se à frente do martelo. E ao clicar na tecla, com pouca força, o martelo bate no pano, que diminui o som. No entanto, se clicares com força, vai produzir som normalmente. Este vai ser o último programa deste período. Mas fica aqui, já dito, que o próximo instrumento será a harpa. Boas festas e bom Natal! No programa de hoje, a Matilde sugere a leitura de um livro que nos leva a refletir sobre o receio de sermos criticados pelos outros e como isso pode ser pernicioso na nossa vida. Hoje trago-vos um livro de um autor português da atualidade, Raul Minhalma. Fiquem até ao fim para descobrirem o título do livro. Quando um vídeo íntimo é partilhado nas redes sociais, Mariana sente o seu mundo desmoronar. Incapaz de lidar com o julgamento dos outros, congela a matrícula na faculdade e fecha-se em casa, o único sítio onde se sente segura. Gonçalo prepara-se para realizar o sonho de abrir um restaurante. Por acaso do destino, o sítio ideal surge na rua onde vive Mariana. Quando percebe a prisão em que ela vive, começa a lançar-lhe desafios para ajudar a vencer os seus medos. A paixão acaba por surgir, mas conseguirá Gonçalo ajudá-la a enfrentar os seus problemas ou tornar-se-á no maior deles? Às vezes, temos tanto receio de ser criticados que ficamos reféns da opinião dos outros. Acabamos a fazer o que nos dizem ser melhor para nós ou simplesmente escondemos-nos do mundo. Neste romance emocionante, Raul Minhalma, um dos autores mais vendidos dos últimos anos, mostra-nos o caminho para deixarmos de viver com medo do que os outros pensam sobre nós. Esta é então a sinopse de Tudo Foi Como Tinha de Ser, o livro mais recente do autor. Para mais informações sobre o livro, consulte book.pt. Boas leituras! E ainda antes de me despedir, passo aqui a palavra à minha colega Mafalda, que vai contar um bocadinho da sua experiência de leitura deste livro. Vou mesmo contar a minha experiência de leitura, porque tem uma história engraçada. A primeira pessoa lá em casa que leu o livro foi a minha mãe. E depois dela ter lido, ela passou a semana seguinte a chatear-me porque eu que tinha que o ler e que tinha mesmo de o ler. Então pronto, eu lá acedi ao pedido dela e li-o e eu gostei muito. Foi mesmo daqueles livros que eu estava a precisar e não sabia que estava a precisar. Já não foi o primeiro livro que li do Raul Minhalma, ele tem uma escrita muito, muito viciante, embora eu considere que ele conseguiria torná-la um bocadinho mais complexa, mas também percebo porque é que não o faz. De qualquer modo, foi um livro que eu gostei mesmo, que eu diria que foi daqueles livros que vêm no momento certo, e eu gosto imenso quando os livros têm essa capacidade, e portanto, sem dúvida que recomendo, e daria uma excelente prenda de Natal para quem ainda está à procura dos presentes perfeitos. Num regresso ao presente do cinema, o Zé Ribeiro vai neste programa falar das principais técnicas de filmagem do cinema. Já ouviram falar no tiro do escuro? Não é desse tiro que o Zé vai falar. Olá a todos. Hoje vamos falar-vos sobre as técnicas de cinema. Por exemplo, fotografia em olho de pássaro. É uma técnica de filmagem que mostra uma vasta área de terreno a partir de um ângulo muito elevado. Os objetos são vistos diretamente de cima. Esta filmagem é frequentemente utilizada como remate introdutório para estabelecer o cenário e apontar o pequeno tamanho das pessoas. Outra, tiro no escuro. Com a ajuda desta técnica cinematográfica, o espectador pode ter uma ideia mais particular da localização da cena. Um tiro no escuro mostra todo o corpo humano da cabeça aos pés. Em comparação com a fotografia em oito pássaros, os sujeitos ficam mais próximos da câmara. As personagens captam a atenção do espectador. Grande plano de grande plano. Este é o tiro emoldurante, uma parte do rosto da personagem, por exemplo, os olhos do ator, aumenta o drama e intensifica a cena. O espectador é cativado pelas emoções do autor. O grande plano de grande plano também funciona como objetos. Pode mostrar a mão a cortar um fio para evitar uma explosão de uma bomba. Panning shot. Panning significa rodar a câmera horizontalmente. A partir de uma posição fixa, parece muito profissional quando a câmera se move de forma suave e precisa. O movimento da câmera está a imitar o movimento da cabeça da personagem da esquerda para a direita. Entre outros exemplos, aqui está mais um segredo do cinema. Na crónica política desta semana, a Mafalda faz uma análise sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras e sobre o papel do Presidente da República em todo este imbróglio. Será caso para a sua demissão? Ora bem, na crónica política desta semana trago o tão polémica situação que envolve o Presidente da República. A ideia era esclarecer, portanto, quando falou ao país na semana passada, era esclarecer todas as dúvidas sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria com um medicamento de 4 milhões de euros. Há mais de um mês que o Presidente da República enfrentava constantes perguntas sobre a sua intervenção neste caso e Marcelo Rebelo de Sousa, que de início desvalorizou a questão, percebeu que o caso era sério ao ponto de um Ministério Público ter aberto uma investigação contra incertos. O problema é que os esclarecimentos dados pelo Presidente numa insólita conferência de imprensa em Belém deixam mais dúvidas do que certezas e, longe de deixarem Marcelo Rebelo de Sousa intacto, comprometem o chefe de Estado, que teve de admitir que afinal tinha recebido efetivamente um e-mail do filho, Nuno Rebelo de Sousa, e que a sua Casa Civil procurou saber detalhes sobre o processo. Já em resposta aos jornalistas, que foi talvez uma das partes mais polémicas desta declaração, o Presidente disse ter todas as condições para se manter no cargo e garantiu que teve um comportamento neutro em relação ao pedido do filho, tal como faz com muitos outros pedidos. O problema aqui é o pedido ter sido feito pelo filho, que Marcelo optou por designar como Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e a dúvida que fica é de saber se o filho do Presidente não usou essa condição para exercer pressão na solução do problema das gêmeas. Marcelo diz que não sabe, obviamente, e deseja que tal não tenha acontecido. Mas não garante, tal como diz não saber, o que se passou depois de a sua Casa Civil ter enviado toda a documentação relativa a este caso para o gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, até ao momento faltam ainda esclarecimentos do Governo e do Hospital de Santa Maria, mas uma coisa é certa, o caso das gêmeas já provocou danos na imagem do Presidente da República, tendo em conta que a do Primeiro-Ministro já também não estava muito boa, e pode ainda ser comprometedor para membros do Governo, como a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, e o seu secretário de Estado, Lacerda Salles. Ora bem, este caso é realmente um grande problema que Marcelo terá de resolver. Há já quem exija a sua demissão. Eu não iria tão longe, pediria apenas esclarecimentos dignos ao país, que é o que muitas vezes falta, e que falta aos nossos políticos, sobretudo, e obviamente a devolução dos 4 milhões ou o uso da mesma quantia para todas as crianças que estejam na mesma situação no nosso país. Embora considere, e acho que é importante realçar isto, que as gêmeas não deverão ter de sofrer com nenhuma das consequências deste caso, porque de todos os envolvidos são quem terá menos culpa. Acredito que esta situação se vai prolongar, até o caso cair mais ou menos em esquecimento, porque é assim que funcionam as coisas no nosso país, lamentavelmente, e assim vai o estado da nação. O tema da intervenção de hoje da Diana é a moda sustentável e a preocupação das marcas de roupa com a sustentabilidade e o meio ambiente. A moda sustentável é um conceito que busca minimizar o impacto ambiental e social gerado pela indústria da moda. Com a crescente preocupação com a sustentabilidade, muitas marcas têm adotado práticas mais conscientes em suas produções. Um dos principais pilares da moda sustentável é o uso de materiais reciclados ou orgânicos. Em vez de utilizar tecidos produzidos a partir de matérias-primas, virgens, como o algodão convencional, muitas marcas estão a optar por materiais provenientes de reciclagem, como o PET reciclado, a partir de garrafas plásticas, o têncil, a partir da celulose de árvores, e o linho orgânico. Além disso, a moda sustentável também está relacionada com uma produção ética e justa. Isso inclui garantir boas condições de trabalho para os funcionários das fábricas, que muitas vezes são expostos a condições precárias, baixos salários e longas jornadas. Marcas sustentáveis têm se preocupado em adotar práticas de comércio justo e transparência em suas cadeias de suprimentos. Outro aspecto importante da moda sustentável é a redução do desperdício. Muitas marcas procuram minimizar a produção excessiva, evitando o acúmulo de estoques e o descarte de roupas não vendidas. Por outro lado, algumas marcas estão a desenvolver técnicas de upcycling, que consiste em transformar matérias pós-consumo ou resíduos em novos produtos. A moda sustentável também se preocupa com a diminuição de produtos químicos nocivos, produtos como corantes tóxicos e agentes químicos usados no processo de tingimento e acabamento de tecidos. Podem ser prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. os consumidores estão cada vez mais conscientes da importância da moda sustentável e buscam marcas que se alinhem com seus valores. Isso mostra um movimento crescente na busca por alternativas mais éticas e responsáveis. As marcas sustentáveis não apenas oferecem produtos de qualidade, mas também contribuem para um futuro mais sustentável para a indústria da moda. No plano internacional, a Beatriz traz até nós a notícia da rejeição por parte dos países produtores de petróleo de referências à eliminação dos combustíveis fósseis nas recomendações finais da COP28. Os países exportadores de petróleo, Arábia Saudita e Iraque, rejeitaram, no dia 10 deste mês, a inclusão nas recomendações finais da Conferência sobre o Clima, COP28, da redução ou eliminação gradual dos combustíveis fósseis, defendendo deste modo o seu ponto de vista. Incluir a redução e a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e a eliminação progressiva dos subsídios aos combustíveis fósseis é contrário aos princípios do Acordo de Paris, afirmou o chefe de delegação iraquiana, citado pela agência francesa de notícias, a France Presse, AFP, acrescentando que isso iria perturbar a economia global e aumentar as desigualdades no mundo. No mesmo sentido, a Arábia Saudita defendeu que as suas perspectivas e preocupações e dos produtores de petróleo e gás devem ser tidas em conta nas negociações que estão a decorrer na reta final da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, COP28, que decorre no Dubai. Os 194 países e a União Europeia envolvidos nas negociações no Dubai devem abordar a redução das emissões de gases com efeito de estufa, acelerar o desenvolvimento de todas as tecnologias com baixo teor de carbono, mas também ter em conta as perspectivas e preocupações da Arábia Saudita, salientou o representante saudita durante o Majli, uma tradição muçulmana convocada pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos da COP28, Sultan Al-Jaber, que consiste em reunir os representantes dos países num círculo e em pé de igualdade. Para a Arábia Saudita e o Iraque, dois dos maiores produtores mundiais de petróleo, existem constantes tentativas políticas de visar determinados setores energéticos, mas de todas as vezes a ciência, o bom senso e os princípios prevaleceram, disse com satisfação, segundo a AFP. A dois dias do final previsto das negociações, o presidente da COP28, que é também o diretor da Companhia Petrolífera Nacional dos Emirados Árabes Unidos, outro dos principais produtores de petróleo no mundo, esperava resolver os pontos de fricção, começando pelas discussões sobre o destino do petróleo, do carvão e do gás. Também no dia 10 deste mês, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, disse que não se opunha a um texto que mencionasse a redução ou o fim dos combustíveis fósseis, desde que não seja estipulado um prazo, porque isso seria realista. Segundo a agência de notícias espanhola, a EFE, que citou uma fonte da OPEP nas negociações, os países exportadores de petróleo, onde se incluem os lusófonos Angola e Guiné Equatorial, vincaram que a procura continua a crescer e acrescentaram. Perguntem aos países que compram petróleo porquê. Não somos nós que lhes dizemos para comprar. Não os obrigamos, só fornecemos o que pedem. Na conversa com a EFE para apresentar o ponto de vista dos produtores petrolíferos, esta fonte da OPEP lembrou as hesitações da União Europeia em definir uma data para o fim dos veículos a gasóleo e a gasolina e salientou que os combustíveis fósseis não servem apenas para os veículos, mas também para alimentar a indústria petroquímica, que alimenta toda a indústria farmacêutica. A OPEP, junto aos países produtores que detêm quase 80% das reservas de petróleo e inclui países como a Arábia Saudita, Irão, Iraque, Nigéria e Venezuela, tendo bombeado entre 1993 e 2022 mais de 40% da produção mundial total, de acordo com o site da OPEP. A Mafalda sugere no programa de hoje uma viagem cá dentro, ao Conselho Natal, onde se destacam o Largo Encantado, a Biblioteca Encantada e o Mercadinho de Natal. Hoje, na sugestão de visita, falo-vos das atividades natalícias que vão ocorrer aqui em Oliveira do Hospital. Com atividades no Largo Encantado, no Largo Ribeiro do Amaral, uma pista de gelo, visitas do Pai Natal, concertos pontuais em Oliveira do Hospital e nas vilas e aldeias do concelho, mas também atividades desportivas, o teatro no espaço da Biblioteca Encantada, produzido pela Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, e um mercadinho de Natal no Mercado Municipal, entre outras iniciativas. Quero destacar o Mercado Municipal de Oliveira do Hospital, que acolhe, a partir do passado sábado, dia 9 de dezembro, até ao dia 6 de janeiro, em datas pontuais, o Mercadinho de Natal. Saberes e sabores, com venda de produtos locais de qualidade e iniciativas gastronómicas e culturais. O Mercadinho de Natal é uma das estratégias da Câmara Municipal e da Agência de Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital, de estímulo à economia local e de apoio ao comércio tradicional do concelho, e tem, nesta edição de 2023, a presença de perto de uma dezena de produtores e artesãos locais. Mantendo a autenticidade, o sabor e a frescura dos produtos que ocupam as bancas do mercado, a mostra da nossa terra conta igualmente com a doçaria natalícia e produtos especiais desta quadra festiva. Aos frescos sazonais, juntar-se-ão broinhas, frutos secos, licores, pera-passa, enchidos, entre outros produtos locais, sobretudo, e de qualidade. A minha sugestão é que consulte o programa disponibilizado pelo município para ter acesso a informações mais detalhadas. Aproveite a quadra natalícia aqui no nosso concelho, divirta-se e boa viagem se for esse o caso. Ficamos agora com algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. Todos os anos, no dia 10 de dezembro, o mundo celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, em 10 de dezembro de 1948, que estabeleceu, pela primeira vez, os direitos humanos fundamentais a ser protegidos universalmente. Porque é fundamental não esquecer que no mundo inteiro se cometem diariamente agressões aos direitos humanos, os alunos do terceiro ciclo do nosso agrupamento e no âmbito da cidadania e desenvolvimento foram a várias salas ler histórias que provam que em pleno século XXI a maior parte dos direitos humanos não são respeitados. Também para se assinalar este dia, inaugurou-se um mural sob o lema Ser AEOH, um direito para todos, com as 23 bandeiras dos países que representam as nacionalidades dos 122 alunos estrangeiros e dos alunos portugueses que frequentam o nosso agrupamento, uma verdadeira comunidade escolar das nações. E como estamos a chegar ao final do período, os alunos que frequentam o ensino artístico especializado de música no agrupamento têm-nos presenteado com concertos de Natal. É com enorme orgulho que vemos os nossos alunos a evoluírem e a tocarem de uma forma tão profissional. Muitas felicidades para todos. Nos dias 5 a 7 de dezembro, os alunos que frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo assistiram no Centro Cultural de Tábua ao espetáculo Cinderela, a Magia Musical. Foi um momento de pura magia que encantou os miúdos e os graúdos. Com a colaboração e criatividade de toda a comunidade escolar, alunos, pais, professores e assistentes operacionais, a EB1 do Oliveira do Hospital vestiu-se a rigor para receber a quadra natalícia. Muitos parabéns a todos pela criatividade e originalidade. E agora ficamos com algumas das atividades realizadas pela Associação dos Estudantes nos nossos agrupamentos e da qual a Mafalda nos vai falar. É isso mesmo, portanto, neste programa apenas vou falar de uma atividade que nós estamos a desenvolver, que é a Banca de Livros, que já foi inaugurada a meio de novembro e que basicamente dá a oportunidade aos alunos de deixarem livros que eventualmente não gostaram ou que não leram e levarem um que seja do seu agrado. Basicamente só têm que se dirigir à biblioteca escolar do pavilhão D, portanto na escola sede, entregarem o livro, dizerem à funcionária obviamente qual é que é o livro que estão a entregar e depois dizerem também qual é que é o livro que estão a levar. De salientar que, obviamente, se o aluno só traz um livro, também só terá direito a levar um livro. Portanto, é um projeto que nós queríamos muito desenvolver, tentando estimular a leitura, mas também para dar uma nova vida aos livros que não gostamos e, aliás, deixar também aqui o convite para sempre que entregarem um livro, se quiserem, deixarem um bilhetinho dentro do livro, talvez a explicar porque é que o estão a dar ou a desejar uma boa leitura à próxima pessoa que o ler, porque a ideia é mesmo trocar as nossas leituras. Until I found its needless name. Why? Just remember, what happens on Earth stays on Earth. We're gonna put it in reverse. Darling, I've told you many times, and now I'm telling you once again. Just to remind you, sweetheart, that my... Oh, Lamar, Hail Mary, your marijuana times is hard. Pray with the hooligan, shadows all in the dark. Fellowship with demons and relatives, I'm a star. Life is one funny motherfucker. A true chameleon, you gotta love him. You gotta trust him, I might be bugging. Infomercials and no sleep. Introverted by my thoughts, children listen, it gets deep. See, once upon a time inside the Nickerson Garden Projects, the object was to process and digest poverty's dialect. Adaptation inevitable, gun violence, crack spot, federal policies, rape builders and drug professionals. Anthony was the oldest of seven, well respected, calm and collected. Laughing and joking made life easier. Hard times, mama on crack. A 40-year-old telling his nanny he needed her. His family history, pimping and banking. He was meant to be dangerous. Clacked him a grip and start slanking. 15, stripping up his jeans with quarter pieces. Even got some hair from a smoker last weekend. Dodger policeman working for his dick on me. Smart time hustler graduated to a brick on him. $10,000 out of for project housing. That's on the daily. Seen his first meal, 20 years old. Had a couple of babies. Had a couple of shooters. Caught a murder case. Fingerprints on the gun, they're assuming, but witnesses couldn't prove it. That was back when he turned his back and they killed his cousin. He beat the case and went back to hustling. Bird shuffling. Anthony rang. The first in the projects with the two-tone. on Mustang. That 5.0 thing. They say 5-0 came. Circling parking lots and parking spots and hopping out while harassing the corner blocks. Crooked cops told Anthony he should kick it. He brushed them off and walked back to the Kentucky Fried Chicken. See at this chicken spot there was a light skinned nigga that talked a lot with a curly top and a gap in his teeth. He worked the window, his name was Ducky. He came from the streets to Robert Taylor home. Southside Project, Chirac, the Terror Dome. Drove to California with a woman on him and $500. They had a son hoping that he see college. Hustling on the side with a 9-to-5 to freak it. Cadillac severely ride his son around on weekends. Three-piece special with his name on his shirt pocket. Cross the street from the projects, Anthony Plant the Robin. Stuck up the place before back in 84. That's when affiliation was really 8 years of war. So many relatives telling us, selling us devilish work, scaling us. Crime, intelligence, villainous, prevalent proposition with nines. Ducky was well aware. They robbed the manager and shot a customer last year. He figured he'd get on these niggas' good sides. Free chicken every time Anthony posted in line. Two extra biscuits, Anthony liked them and then let them slide. They didn't kill him, in fact it looked like they're the last to survive. Pay attention, that one decision changed both of their lives. One curse at a time, reverse to manifest the good karma and I'll tell you why. You take two strangers and put them in random predicaments. Give them a soul so they can make their own choices and live with it. 20 years later, them same strangers you make them meet again. Inside recording studios where they reaping their benefits. Then you start reminding them about that chicken incident. Whoever thought the greatest rapper would be from coincidence? Because if Anthony killed Ducky, Top Dog could be serving life while I grow up without a father and die in a gunfight. Todos os membros do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital desejam aos ouvintes da Rádio Boa Nova, com uma referência especial aos ouvintes do programa A Escola e o Meio, uma comunhão com o espírito e os valores de Natal, e um novo ano com saúde e prosperidade. Obrigado por nos terem ouvido e acompanhado ao longo deste ano. Esperamos por outro ano cheio de rúbricas, debates, música e inovação. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Diana Diniz, Ricardo Neves, Sebastião de Campos Alves, Basílio Lima e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.